Na tarde desta quinta-feira, pouco depois de 15 horas, equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o atendimento de uma situação de achado de cadáver numa mata próxima ao local conhecido como Invasão do Bubas, região sul da cidade, também conhecida como Grande Porto Meira. Um homem teria sido encontrado dentro de uma vala a poucos metros da margem do matagal. No local, os militares constataram a veracidade da informação e isolaram a águia até a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. A perita não encontrou nenhum documento. A vítima, seminu, aparentava entre 35 e 40 anos. O homem de rosto redondo, calvo, estava irreconhecível a princípio, pois muitos hematomas no rosto indicavam que ele havia sido espancado antes de morrer. A face da vítima apresentava um edema severo. Tudo indica que ele teria sido espancado em outro local e arrastado até o ponto onde o IML o recolheu. A causa da morte somente poderá ser diagnosticada após um exame de necropsia, que a vítima foi submetida já na sede do IML. O corpo permanece sem uma identificação oficial, aguardando a presença de familiares. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.